A Silo Arte Latitude Rural apresenta Curso Livre Caipira Tech Lab. Então, pessoal, eu tive o prazer de ter sido convidado pela Silo para uma atividade da capacitação da Silo. Meu nome é Luciano Silveira, eu sou agrônomo de formação, trabalho numa ONG chamada ASPTA, que trabalha na promoção da agricultura familiar e da agroecologia, uma ONG bem antiga, que atua em 3 territórios do Brasil, em 3 programas locais, né? Um no Paraná, centro-sul do Paraná, um outro com agricultura urbana e um terceiro programa de outro local, que é no Nordeste, né? Na Paraíba, na região do Polo da Borborema. E a minha apresentação ela vai, sobretudo, se concentrar na região do Polo da Borborema, que foi o programa que eu, ao longo de mais de 20 anos, acompanhei e coordenei por muito tempo, inclusive da ação no território. O meu trabalho se desdobrou para apoiar também uma ação junto à articulação do semiárido brasileiro, de desenvolvimento de ações para convivência com o semiárido. Né? A articulação do semiárido brasileiro é uma rede bem grande, bem ampla, que vem desenvolvendo ações de convivência com o semiárido em parceria com o Estado brasileiro. Eu vou contar um pouquinho dessa história, mas, sobretudo, com uma ênfase no tema que eu abordei nessa atividade de capacitação da Silo, que é a experiência com os fundos rotativos solidários. Né? O que são essas experiências e como é que elas evoluíram na nossa ação? Né? É bom destacar que não é uma experiência, já que vem de uma trajetória longa e apoiada no passado, sobretudo pelas comunidades eclesiais de base na década de 70 e 80, e são estratégias de constituição de poupanças coletivas, né? De formas de poupança coletiva para gerir bens comuns, né? Recursos comuns e com um papel muito importante nas comunidades rurais, em especial em comunidades mais empobrecidas, onde a privação de acesso a recursos ela tende a ser mais intensa. E essa experiência ela tem um papel muito importante na trajetória nossa, porque o semiárido ele tem uma história de ocupação humana e geográfica muito marcada com características que são comuns ao conjunto do Brasil, ou seja, é uma região onde foi sempre marcada pela concentração do acesso à terra, pela exploração do trabalho das famílias agricultoras e pela privação do acesso a recursos à grande maioria da população que vive no semiárido. O Brasil conheceu o semiárido por muitos anos pela crise social que ocorria a cada ano de seca prolongada. Né? Eram verdadeiras calamidades públicas, dada a gravidade das privações de acesso à água, de acesso a recursos que as populações viviam nos momentos de seca intensa. O que ocorre é que, ao longo das últimas décadas, muitas mudanças foram ocorrendo. Né? Só para a gente ter uma ideia, um marco importante dessa história foi em 83, 1983, foi um ano de seca muito severa e onde você tinha uma ausência muito grande de programas públicos de atendimento, eram sempre programas mais emergenciais. E a Comissão Pastoral da Terra fez um levantamento à época no sertão, a partir da Bahia, mas estimou para o cônjuge semiárido, e a estimativa de mortes ocasionadas pela seca em não tem muito tempo, 83, a gente está falando de 40 anos, foi de aproximadamente 1 milhão de pessoas mortas. A gente não viu, porque muitos eram bebês, crianças, que tinham disenteria, porque bebiam água de má qualidade. Então, esse drama que o semiárido vivia, ele é histórico, ele data do período de colonização do país e na medida em que as populações rurais cresciam e se deparavam com momentos de seca severa, mas cresciam privadas do acesso à terra, do acesso à água, você vivia dramas muito fortes. O que ocorre é que, a partir da década de 80, com a redemocratização do Estado brasileiro, nós vínhamos de uma ditadura, né, já de 20 anos de ditadura, a sociedade civil organizada passou a se mobilizar e lutar por direitos. Então, muitas dessas organizações, muitos movimentos emergiram nessa época, né, o movimento dos trabalhadores sem terra, movimentos quilombolas, movimento sindical na área urbana e rural também, o sindicalismo rural também se fortaleceu. E, ao longo desse período, uma ação muito forte foi sendo desenvolvida nas áreas rurais e que atraiu organizações da sociedade, ONGs, que queriam, né, atuar e, na perspectiva de enfrentar esses problemas, que era um problema, de um lado, de uma ausência completa de programas públicos destinados à agricultura familiar, né, e de um modelo de desenvolvimento rural, paradigma tecnológico, de uma agricultura industrial altamente dependente de insumos. Então, nasce nessa perspectiva muitas organizações que passam a atuar para promover e favorecer um desenvolvimento rural assentado numa agricultura familiar numerosa, que tem acesso a recursos, e também a partir de um paradigma alternativo de desenvolvimento, que mais paradigma científico construído em harmonia com a natureza, que é a agroecologia. Então, essas ações vão gerando um conjunto de iniciativas locais, de experiências, não só mobilizam experiências de fora, mas, sobretudo, há um movimento forte de apoio a processos de resgate de experiências que já existiam, mas estavam dispersas, né? E também de desenvolvimento de outras inovações que pudessem apoiar alternativas de desenvolvimento rural mais sustentáveis para a grande maioria da população que vivia no semiárido brasileiro. Então, é importante falar que é dentro desse contexto que essa ação emerge, né? E lá na região da Borborema, que é um território que fica no entorno do município de Campina Grande, interior da Paraíba, hoje tem uma ação apoiada pela SPTA, né, assessorada pela SPTA, mas que é liderada pelo Polo Sindical da Borborema. É uma articulação de sindicatos integrando em torno de 14 municípios, mais de 150 associações comunitárias, uma associação regional de agricultores e agricultores agroecológicos e uma cooperativa também de produção e venda de produtos agroecológicos nesse território. Essa é uma experiência que já tem 30 anos, hoje ela é uma referência importante de desenvolvimento territorial local, liderada por um movimento vigoroso de agricultoras e agricultores, e é nesse contexto que a experiência dos fundos rotativos é valorizada e acaba exercendo uma função muito importante nos processos de transição agroecológica no território, né? E aí, eu não vou aqui falar do conjunto dessa ação no território, desenvolvimento rural e da agroecologia, mas trazer um pouco o que é essa experiência, né, nesse contexto, a experiência dos fundos rotativos solidários e como que a gente resgatou e valorizou essa iniciativa. A primeira ideia importante, quando a gente fala dessa ideia dos fundos solidários, é que ela não é uma invenção nova, ela valoriza tradições importantes, porque as estratégias de constituição e gestão coletiva de recursos comuns, bens comuns, ela sempre foi uma tradição do povo do semiárido, a começar pela troca de trabalho, né? As formas de mutirão, de ajuda mútua, de solidariedade, sempre foram essenciais no semiárido para que as populações pudessem lidar com tamanha privação. E o mutirão é nada mais é que um fundo coletivo de trabalho, né? Porque as pessoas se juntam para doar trabalho uma para outra. E, então, a gente está falando de um fundo solidário, mas aqui é a doação do trabalho, de capacidade de trabalhar. Isso sempre foi necessário no semiárido para limpar um barreiro, para arrumar uma pista, para cuidar do rebanho, que muitas vezes ele é criado em espaços comuns. Então, as famílias se organizam para criar coletivamente, cuidar do rebanho, para plantar o roçado, para colher, para fazer pamonha. Ou seja, o trabalho coletivo, né, compartilhado, a ajuda mútua, a solidariedade, ela é uma característica cultural importante e que, por outro lado, a gente até conversou muito isso no curso, por outro lado, ela vai ter tem sido muito desvalorizado ultimamente, né? Essa cultura individualista da competitividade vai colocando à sombra essa tradição que é oposta à lógica da competitividade, da competição, né? E do individualismo. Na verdade, ela joga na solidariedade, na cooperação, na ajuda mútua como um instrumento importante de sobrevivência e de garantia de qualidade de vida, né? Então, a ideia do Fundo Rotativo Solidário, ela é uma estratégia que busca fortalecer e resgatar práticas tradicionais de gestão de bens comuns. É o trabalho é um bem comum, o conhecimento também é um bem comum. A água, né, no sertão, no semiárido, as famílias dizem, olha, água não se nega a ninguém. Ou seja, existem valores de partilha desses recursos, porque eles sabem o quanto que é importante para o outro, para si, para o outro, aquele recurso. E o mesmo vale para os recursos da biodiversidade, a semente e todos os outros recursos. Então, a nossa estratégia, quando a gente pensou em apoiar ações com fundos rotativos solidários, foi de potencializar formas comunitárias e coletivas de gestão de bens comuns. Vários bens que podem e devem ser geridos de forma compartilhada como estratégia para apoiar processos de transição agroecológica. Então, isso é uma ideia muito importante dessa estratégia. E como é que nasceu? Quais foram as primeiras experiências? Isso também é interessante trazer para essa conversa nossa, porque lá no início da década de 90, uma seca muito intensa também foi, talvez, assim, depois da de 83, que eu mencionei, né, o número de mortes computados pela CPT, em 93 a gente viveu uma nova seca muito severa. Só que numa conjuntura nova do ponto de vista da organização da sociedade, né? A gente estava já num processo mais avançado de redemocratização e de mobilização da sociedade. A sociedade, no semiárido, fez uma grande mobilização nos estados e em toda a região, ao ponto de canalizar essa energia para ocupar a SUDENE. A época era a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Era uma instituição que teve um papel forte na indução do desenvolvimento no período, desde a época anterior à ditadura, inclusive, e que, em tese, tinha um papel importante de induzir, né, processos de desenvolvimento local. Só que, para os programas públicos, sempre se dirigiram a grandes obras públicas e atendendo, em geral, a elite econômica do território, né? Que eram e são, né, muito ainda as oligarquias rurais que exercem muito poder. São elas que concentram terra e água no semiárido e privam, né, boa parte das populações rurais de acesso. Então, a cada seca, o que restava para o povo, para grande parte da população semiárida, eram políticas de corte emergencial. E a sociedade falou o seguinte, olha, a gente não quer mais política emergencial. Nós precisamos desenvolver ações estruturantes e permanentes, e não emergenciais e episódicas ou assistenciais. E duas frentes importantes foram abertas nessas ações, que vale destacar. De um lado, uma demanda muito forte de fortalecer a estruturação de bancos de sementes comunitários ou casas de sementes para fazer frente às políticas de distribuição de sementes vindas de materiais não adaptados, normalmente melhorados para se desenvolver em padrões técnico-produtivos da agricultura industrial e que desvalorizavam as sementes crioulas, as sementes locais, as sementes que eram adaptadas pelas populações. Então, a ideia de fortalecer bancos de sementes comunitários era numa perspectiva de garantir que cada comunidade pudesse ter autonomia na gestão dos seus recursos e que, ao invés de programas de distribuição, de corte assistencialista, pudessem emergir programas que garantissem a essas comunidades que elas tivessem autonomia no acesso às sementes e com capacidade de manter o seu patrimônio genético. Então, essa foi uma ação importante. E a segunda ação foi justamente a ideia de apoiar no fortalecimento do acesso à água a partir da construção de cisternas de placas. Cisternas de placas são infraestruturas de captação de água de chuva construída com placas, né, com placas de concreto. E o curioso dessa inovação é que ela é produto da criatividade de um agricultor chamado Nel. O Nel, ele morava em Jeremoabo, que é Bahia, fronteira com Sergipe, e ele migrou para São Paulo, né, numa das secas, lá em 77, 76. E nessa seca, ele foi para São Paulo e conseguiu trabalho numa empresa que fazia piscina para casas, pessoas ricas, etc. Só que a tecnologia de placas ele aprendeu lá. Quando ele retornou para a terra natal dele, é sempre importante lembrar que os nordestinos, quando eles viajaram para o sul, eles não viajaram querendo ficar no sul. A relação, a raiz cultural com o Nordeste é muito forte, mas a privação do acesso a recursos impôs muito essa lógica, né? E a demanda também do crescimento urbano também cobrou uma participação do Nordeste, né? Mas muitos voltam, como o Nel voltou. E ao voltar, ele já captava água de chuva, é uma tradição captar água de chuva do telhado, porque é uma forma de garantir água potável, de qualidade. E aí ele fez a cisterna, a primeira cisterna de placas. E o curioso é que essa cisterna de placas, ela hoje ela é parte integrante de um dos maiores programas de acesso à água potável para populações difusas no semiárido, no Brasil e no mundo. Hoje, a gente, com esse programa, é um programa de autoconstrução, a importância de um programa desse é que a tecnologia da cisterna de placas ela é de fácil apropriação e uso pelas populações locais. Não exige um domínio muito sofisticado, e essa tecnologia é muito eficaz, eficiente e barata, né? Então, as cisternas de placas, elas armazenam 16 mil litros de água da chuva, e essa água permite que uma família de até 5 pessoas consiga atravessar o período seco do ano com água de beber e cozinhar, não é água para o gasto da casa, né? Mas isso produziu impactos impressionantes na vida das pessoas. Porque, primeiro, os problemas de disenteria, de mortalidade infantil caíram absurdamente, porque você não tem mais verminose, essas coisas. O trabalho das mulheres foi bastante reduzido, porque a responsabilidade de buscar água sempre foi atribuída à mulher, e era um trabalho penoso, mulheres e jovens, né? As mulheres, né? Muitas mulheres andavam 6-7 quilômetros diariamente para buscar água, para abastecer as suas casas. Então, a partir do momento que você tem uma cisterna perto de casa, você consegue captar água de chuva. E, além disso, tendo água potável perto de casa, você também tem autonomia política, porque a água é poder. E as relações de dominação e clientelismo sempre imperaram no Brasil e no semiárido, com um pouco mais de força dada a essas condições. Então, os efeitos de uma cisterna de placas que parecem pequenos, na verdade, eles são, eu diria, quase que incalculáveis, dado esse conjunto de valores associados. Só que essa experiência, originalmente, ela foi sendo apoiada pela cooperação internacional, pela Igreja Católica, e com poucos recursos. Então, como é que a gente fazia para poder multiplicar essa experiência? A ideia do Fundo Rotativo nasceu um pouco nessa perspectiva. De um lado, resgatar relações de solidariedade e cooperação mútua, do outro, permitir que aquele recurso pudesse ser um fundo e não uma doação, né, a fundo perdido, mas um fundo que é fundo perdido para a organização de fora que doa. Mas, para a comunidade, ele é um fundo rotativo, né, porque ele não se esgota. E, então, foi a partir dessa estratégia que os primeiros fundos rotativos começaram a funcionar. E lá na Borborema foi assim a partir de 93, não só na Borborema, mas no semiárido paraibano. E o que acontece é que o impacto da cisterna ele era tão importante que a família que recebia a cisterna, ela tinha gosto de pagar, porque ela queria ver o vizinho ter a dele, a vizinha poder também ter a sua cisterna, a sua autonomia no acesso à água. Então, esses fundos rotativos foram, pouco a pouco, crescendo no número de experiências e se expandindo para toda a região semiárida, e, em especial, na Paraíba, a gente chegou a ter quase 500 fundos rotativos solidários de cisternas em funcionamento. Você vê a força que essa ação tinha. Mas essa ação cresceu tanto assim porque, no primeiro momento dessa ação, a gente usou recursos públicos. No final do governo Fernando Henrique, início do governo Lula, com a Asa Brasil, numa parceria, montou um programa 1 milhão de cisterna, que é um programa de mobilização social para convivência com o semiárido. Quando a gente montou esse programa, a gente falou, e agora que a gente vai aumentar a escala de construção? Nós falamos, não, nós não podemos abrir mão da prática do Fundo Solidário, porque ele gera múltiplos efeitos positivos, amplifica o número de beneficiários e fortalece a autonomia da comunidade. O fato é que a gente passou, em 2006, por uma auditoria do Tribunal de Contas da União, que foi fiscalizar o programa de cisternas. E a leitura que eles fizeram era que o Fundo Rotativo Solidário ele não poderia operar com recursos públicos. Eles baixaram um acórdão que colocou em xeque uma trajetória que já tinha quase 15 anos de desenvolvimento, e o Estado brasileiro, eu diria, numa leitura anacrônica, mostrando a dificuldade do próprio Estado de se atualizar na sua leitura, ele proibiu os vínculos. Isso gerou uma desmobilização terrível para a experiência, no momento em que ela estava virando assim, uma referência das mais interessantes de construção de poupanças comunitárias. Foi muito duro para todos nós, na região da Borborema, mas também da articulação do semiárido paraibano em especial, mas a gente não baixou a guarda, a gente não vamos redirecionar esses recursos, essas poupanças, para que elas possam apoiar outras inovações, não só cisternas. E aí a gente começou a apoiar uma série de outras iniciativas que foram sendo construídas no território e que orientaram a nossa ação lá no Polo por um grande período, né? E esses fundos rotativos, que originalmente foram muito estimulados pelo sucesso do seu vínculo com as cisternas de placas, eles foram ganhando cada vez mais espaço e se consolidando como uma estratégia importante. Então, hoje, para a gente falar um pouquinho mais do que essa experiência é hoje dos fundos rotativos solidários na Borborema. Primeiro, como eu disse, são dispositivos de ação coletiva que apoiam a gestão de bens comuns, ou seja, dito de outra palavra, como se fosse uma poupança comunitária que é usada pela própria comunidade para que os beneficiários que se associam ao fundo rotativo possam, com poucos recursos, garantir a implementação de inovações nas suas propriedades, né? Hoje, na Borborema, os principais gestores dos fundos rotativos são grupos de mulheres e grupos de jovens que se organizam na comunidade em grupos para gerir esses recursos. Geralmente, a SPTA ela apoia com um apoio inicial de recursos e a comunidade, a partir de uma reflexão coletiva, define regras coletivas, normas de pagamento, constitui uma ata, monta uma comissão para gerir os recursos, ou seja, utiliza também alguns instrumentos, então a gente apoia com um carnê, com uma planilha de acompanhamento para o fundo rotativo funcionar. E aí, a partir desse primeiro apoio, esses grupos organizados passam a gerir coletivamente esse recurso e contribuir para que esse recurso não se acabe, pelo contrário, ele se multiplique e permita que todas as pessoas do grupo sejam beneficiárias ou mais do que elas, que vá para além. E tem muitas modalidades de fundo rotativo. E eu vou falar um pouquinho deles aqui, talvez que ajude para a compreensão das pessoas. O primeiro deles a gente chama de fundos rotativos vivos. que são esses fungos rotativos vivos? Geralmente, eles são ou de animais ou de sementes. Um que é muito utilizado pelos jovens e pelas mulheres são fungos rotativos de cabras ou ovelhas. O grupo recebe, por exemplo, 5 ovelhas, 6, 10 ovelhas ou cabras. Cada família, cada uma das pessoas, é um grupo maior, elas são sorteadas as pessoas que são beneficiárias, né, dessas ovelhas ou cabras, e é uma oportunidade, em geral são famílias muito pobres, então a oportunidade de ter acesso a uma ovelha e uma cabra é um apoio que faz uma diferença grande para essas pessoas, e elas conseguem, a partir da primeira ovelha e da primeira cabra, a partir das suas crias, ele consegue pagar aquele empréstimo da cabra, produzindo um novo animal, uma nova fêmea, ou seja, quando nasce uma fêmea, ele tem o compromisso de passar para uma nova beneficiária ou um novo beneficiário. E assim o fundo gira, por isso que é um fundo rotativo vivo, que são os animais que se multiplicam e vão garantindo que mais e mais pessoas acessem esses rebanhos. Em geral, a gente faz isso com raças nativas mais adaptadas ao semiárido e que têm um desempenho ainda bom, né? Então, a gente tem um fundo rotativo com uma raça chamada Morada Nova, uma raça nativa e que tem sido muito disseminado no território. Mas também pode ser um fundo rotativo de aves, de galinhas, de peru ou, por exemplo, de sementes. Os bancos de sementes comunitários, eles também são fundos rotativos. A comunidade ela tem um estoque comum de sementes crioulas, né? Uma certa diversidade, mas ela guarda, sobretudo, coletivamente, aqueles materiais que ela demanda em maior quantidade, maior volume. Ela não desvaloriza os bancos de sementes familiares, pelo contrário, faz parte da estratégia manter. E elas tomam aquela semente emprestada no ano e com a safra do ano seguinte, ela devolve a semente e, às vezes, uma percentagem que também é definida, varia de comunidade a comunidade, essa porcentagem. Então, são fundos rotativos vivos. O segundo fundo rotativo, modalidade, são os fundos rotativos na forma de consórcio. Como é que funcionam os consórcios? Por exemplo, os fundos rotativos de cisternas, que eu falei há pouco, ele funciona assim. Uma comunidade recebe 3, 4 cisternas, só que é montado um grupo que pode ser, por exemplo, de 20 beneficiários. Todos os 20 definem coletivamente uma contribuição mensal, 20, 30, 40, 50 reais por mês, e todos pagam simultaneamente desde o início. Todo mês, as 20 pessoas contribuem para o fundo, sendo que as 4 primeiras são sorteadas e você já tem um atendimento de um primeiro grupo beneficiário. E na medida em que o fundo vai gerando novos recursos, ou seja, recursos suficientes para comprar uma nova cisterna, aí esse recurso é repassado, é sorteado, na verdade, para um novo beneficiário e repassado para ele na forma de materiais, cimento, aí tem a forma, a areia, arame, uma série de equipamentos que são necessários para fazer cisternas. Então, esses são os fundos rotativos de consórcio. Funcionam muito bem e tem fundo rotativo de consórcio de fogão ecológico, de biodigestor, de cozinha, ou seja, de reforma de cozinhas caseiras, etc. Essa é a segunda modalidade. A terceira modalidade são os fundos rotativos diversificados. Esses, na verdade, são fundos rotativos que já foram dirigidos a uma só tecnologia, uma só inovação, mas a comunidade ela foi pegando um, depois um segundo, e foi aprendendo a gerir financeiramente seus próprios recursos, e na medida em que todos os sócios eram beneficiários, ficava uma poupança em dinheiro. Então, eles passam a apoiar uma diversidade maior de iniciativas, às vezes atendendo demandas técnicas, mas às vezes para apoiar a reforma de uma casa ou um tratamento de saúde, ou seja, e passou a ser uma espécie de finança solidária mais estruturada a partir do aprendizado coletivo dessa comunidade. Esse é o Fundo Rotativo Diversificado. A gente tem um outro que a gente lançou na pandemia, que ele tem um subsídio. Então, o fundo rotativo ele beneficia todo mundo, mas ele depois não gera mais recursos, porque ele tem um rebate. Ao fim, ele beneficia um número maior, mas todo mundo paga só 50% do valor. Então, ao fim, você só dobra o valor, então só essa é uma modalidade é que não gera poupança depois. Né? Todo mundo pagou e todo mundo fez. É mais ou menos assim. Ou seja, o dinheiro de entrada ele entra quase como um subsídio que não depois beneficia, mas não gera outros recursos. E tem uma modalidade que a gente considera também como prática de economia solidária, que é a gestão comum de equipamentos. Uma motobomba para recarga de água nas cisternas, uma despolpadeira de frutas, uma máquina forrageira comunitária, ou seja, é a gestão comunitária de equipamentos, ela também está dentro dessa estratégia. Qual é a lógica? A estratégia dos fundos solidários é de induzir processos de auto-organização das famílias, dos grupos, para que eles fortaleçam sua autonomia local e a capacidade de gerir recursos em comum. E a gente tem visto que essa estratégia foi determinante para apoiar a transição agroecológica. Tem famílias que já, e em especial mulheres, que foram beneficiárias primeiro com a tela para cercar as suas aves, depois pegaram recursos para o fogão ecológico, depois para a reforma da cozinha. Ou seja, mais de uma inovação foi sendo incorporada, dinamizando a economia, em especial de mulheres e jovens, que tem uma relação direta com os desafios de empoderamento dessas mulheres, de fortalecimento do protagonismo dos jovens no território. E muitas delas, hoje, comercializam nas feiras agroecológicas do território. Hoje, na Borborema, a gente tem 12 feiras agroecológicas funcionando e 5 quitandas agroecológicas são pontos fixos. E que essas mulheres, em grande medida, comercializam seus produtos nesses espaços. Então, tem sido uma trajetória muito, muito rica de fortalecimento dessa ação. Ao longo desse período, o Fundo Rotativo Solidário ele virou um dos instrumentos mais importantes de empoderamento, de emancipação de mulheres e jovens no território e em outros lugares também. Agora, é importante também destacar que a gente não trabalha só com o fundo rotativo. Essas famílias elas estão integradas em redes sociais de inovação, ou seja, em dinâmicas sociais de intercâmbio, de aprendizado mútuo, de formação. Então, tem um ambiente coletivo de aprendizado, de troca de experiência, que exerce um papel decisivo. É tão importante quanto o fundo rotativo. Então, essa é uma componente fundamental da ação. O fundo rotativo ele é parte integrante de uma estratégia que tem avançado no território ao longo desse período e garantido mudanças profundas na agroecologia do território. Hoje, eu diria que a gente tem mais de 100 grupos de fundo rotativo solidários funcionando no território, com várias modalidades, e eu diria assim, perto de 1.200 mulheres e jovens atendidos, né? Até mais, acho que 1.500 mulheres e jovens atendidos por várias tecnologias e todas apoiadas a partir da estratégia dos fundos rotativos solidários. Então, tem sido um instrumento extremamente importante na ação de desenvolvimento local desse território, pelas múltiplas funções que cumprem, porque ele tanto é um instrumento de emancipação social, de inserção produtiva e econômica das pessoas, de autonomia política das famílias agricultoras, com destaque para o papel das mulheres e jovens. Ela é um espaço de aprendizado das famílias mais vulneráveis, porque a gente pensa que é uma coisa simples, mas aprender a poupar e pagar, ou seja, a gestão do recurso pelas pessoas, você estimular que elas exerçam esse esforço de poupar e pagar e ser beneficiário, tem um papel de aprendizado que permite ela ingressar futuramente em outras modalidades presentes no crédito oficial, por exemplo. Então, ela é muito importante. Ela também exerce um papel importante no aprendizado da gestão financeira de recursos pelos grupos, de negociação, porque você tem que comprar materiais, cimento, equipamentos. Então, todo um aprendizado na gestão de recursos coletivos dessa ação. Ela resgata e valoriza as relações de reciprocidade e de ajuda mútua, ou seja, é um dispositivo que tem uma relação que não é, digamos, de uma lógica de economia mercantil pura, é uma economia da solidariedade, né? E isso é um valor essencial para as comunidades rurais que vem se perdendo e a gente precisa resgatar, e o Fundo Rotativo tem esse papel, e vai fortalecendo a autonomia econômica e mecanismos crescentes de fortalecer a estratégia de garantir que os bens comuns da comunidade sejam geridos coletivamente. No momento, a gente está vivendo uma lógica muito individualista. Então, pensar que terra, água, biodiversidade, trabalho, conhecimento, tudo deve ser entendido como um bem comum e que essas comunidades hoje elas só vão viver com dignidade se elas conseguirem construir essa autonomia e aprender formas de proteção num ambiente muito hostil, muitas vezes, que a gente tem vivido, né? Então, é nessa perspectiva que os fundos rotativos solidários vêm se constituindo numa ferramenta central e essencial para a ação do desenvolvimento que a gente tem promovido no território e que também vem se espalhando por outras comunidades, outros territórios, Brasil afora, né? Então, é essa experiência que a gente tem para compartilhar com vocês, que a gente conversou bastante no curso da Silo e que, para a gente, é sempre um prazer poder contar um pouquinho dela para que vocês possam conhecer. Mas é isso, gente. Muito obrigado, então. Acompanhe em nosso site as aulas do curso livre do Caipira Tech Lab. Acesse silo.org.br.